Truth, life, and love are really what this record is all about. What you are hearing is an offering to any and all future beings. We are sealing some of the thoughts and feelings, the vibrations of our day, in what you may call a time capsule. Which itself has been sealed with cosmic love. Astral Projects Vintage Raids Podcast. Eu quis fazer som, quem sabe samba, lembrando a nossa vida na Bahia. As músicas, os textos, cantos, danças. O rosto da menina que sorria, sorria das misérias e grandezas da gente, resto triste de cultura. Os sonhos, os momentos de beleza, a voz da lucidez e da loucura. A gente transbordando de paixão, nos papos, nas conversas exaltadas. Os sambas, o bolero, o canastrão. E a gente achando bom não fazer nada mais. Depois, há sempre instantes de depois. E a gente foi levado por aí. Ninguém falou de adeus, e quem não foi sofreu da crise aguda de partir, morrer, dormir, sonhar, quem sabe. Ninguém sofreu de ser ou de não ser. A vida pesa tanto quanto vale um beijo, um queijo, um bem ou mal querer. Ouvindo qualquer coisa de Caetano, lembrando as pedras lisas da Gamboa, num banzo alvoraçado de baiano. Eu sei que alguém agora escuta um samba, talvez de mau compasso e sem poesia. E as notas viram chuvas de lembrança. Criando, eu fui criado, criarei. Sonhei, estou sonhando, eu fui sonhado, sonharei. Falei, estou falando, eu fui falado, falarei. Amei, estou amando, eu sou amado, amarei. Thank you.

amei na vida alguém que lembro ainda. Parece a lua linda. Sinto um sereno caindo no banco em que eu durmo na Praça Paris. Há muita coisa na vida que a gente não quer, mas o destino quis.

dong dong, ding dong, ding ding dong dong, ding dong dong dong dong, ding ding, ding dong dong, ding dong, ding ding dong dong, ding dong dong dong dong, ding ding. Já não gosto de cinema, praia, festa e futebol. Minha casa é tão pequena, cheira tal que tem o sol. Já não lembro que poema de Drummond ou de Cabral. Ah, recordando Malena, bebo a morte no jornal. Cometa passou, Margarida não viu, galo cocorocó, Carolina sorriu. Cometa passou, Margarida não viu, galo cocorocó, Carolina sorriu. Gosto de sambinha, pop, música, Elton John. Quero a minha menininha, lambuzada de batom. Em 50 era tão bom, tampo rock na vitrola. Quero um terno de bombom, hot dog e Coca-Cola. Cometa passou, Margarida não viu, galo cocorocó, Carolina sorriu. Cometa passou, Margarida não viu, galo cocorocó, Carolina sorriu. Tô de olho no Caetano, Pitigal, Bethany e Gil. Réveillon no fim do ano, verdes mares, céu de anil. Tô ficando tão sutil, tô ficando cuidadoso. Ai que trânsito febril, ai que tempo perigoso. Cometa passou, Margarida não viu, galo cocorocó, Carolina sorriu. Cometa passou, Margarida não viu, galo cocorocó, Carolina sorriu. Já não gosto de birita, já não fico mais afim. Já não quero ouvir a Rita. Din dong dong, din dong, din din dong dong, din dong dong, din dong, din din. Já não quero tomar banho na piscina do jardim. Quero entrar no mundo estranho do noturno do jasmim. Quero entrar no mundo estranho do noturno do jasmim. Thank you.

pambada do meio. Bada dambi priamba. Pepiri ode ue ue ode ode piri va. Ove ioi ue ue ue ue ue. Ayoro vani ure ue. Ayari re ule. Thank you. Acorde alegre como